troca o slot. Só não esquece os malotes, porque o trem da meia-noite já passou há muito tempo. A rua tá vazia, só consigo ouvir o vento. Enquanto eu brigo e concilio mais de 1000 pensamentos pra poder manter a calma e acabar com esses tormentos. Desses sonhos tão distantes, projetados no escuro, refletem nossa alma tão incerta do futuro. Se o bagulho aqui é treta, as malas pretas, as gavetas, as quadradas, as forgadas, os bandidos de espoleta, os que cantam a rota grosso com o nariz de palhaço, não aprenderam a engatilhar e já querem dar um passo. Que não sabe, nunca soube e nem nunca vai saber, de rolé de GTO ou de carreira GT. Numa taça um Anelaia, respirando sassicaia, enquanto a lua cheia vai clareando a praia. Nos corre, nos morre, ficam no caminho. Na rota da ambição não é bom andar sozinho. Um ninho de cobra embaixo da sobra, os milho, as pingas, as flores, a obra. Pega pra mim tudo aquilo que faz nós seguir. É de almoço da norte que diz. É Túlio Deck, é DBS. Pega o negão, negão. Pega pra mim tudo aquilo que faz nós seguir. É de almoço da norte que diz. É Túlio Deck, é DBS. Pega o negão, negão. Tipos como esse por aqui tem de montão, que fala pra caralho e ninguém dá atenção. Não, não vai mudar, isso existe há muito tempo. Desde quando o mundo é mundo, back. Eu lamento, os cara arrogante, os cara pé de breque, os cara que cresceram mentindo desde moleque. Os cara que assalta, os cara que trafica, os cara que na mãe lealdade dá mó bica. Reflita no que hoje é importante, ser visto e ser lembrado. Carência como fonte, carência de amor, carência de carinho, carência de ferrete na conta os milhãozinhos, carência de mulher, carência de gastar, carência de ir pra Havaí pra surfar. Tem aqueles que querem, aqueles que sonham, tem aqueles que podem, aqueles que envergonham, tem aqueles que gelam quando chega a hora cal. Esquece que o passado sempre volta pra cobrar. Traga pra mim tudo aquilo que faz nós seguir. É de almoço da norte que diz. É Túlio Deck, é DBS. Pega o negão, negão. Traga pra mim tudo aquilo que faz nós seguir. É de almoço da norte que diz. É Túlio Deck, é DBS. Pega o negão, negão. É pra poucos, negro, desistiu, nós entende. Só vida que cheguei, os que ficou já não vê. Hoje eu sei o que serviu, cês me entende. Tem champanhe, só se servir no freezer. Persistiu, vi progresso. Em novo ciclo, persisti, vi progresso. Diga, meus mano, só o começo. Tô pronto pra expansão, disposição a todo preço. Traga pra mim tudo aquilo que faz nós seguir. É de almoço da norte que diz. É Túlio Deck, é DBS. Pega o negão, negão. Traga pra mim tudo aquilo que faz nós seguir.